Solta o play, DJ. Bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Oh yeah! E hoje iremos falar de músicas em inglês em animes, só que dessa vez falaremos de endings. Olha aí! Ah, justo, a gente falou das openings antes, a gente falou das endings. A gente super não gravou elas uma em sequência da outra pra não perder a vibe, né? Mas ok! Sim, sim. Eu não sei em que momento vocês escutarão essa playlist, mas tenho certeza que a opening em inglês já foi lançada, a parte 1. De fato, a gente não vai poder, tipo, colocar as endings antes das openings, porque, né? Sim. Mas é um conceito, assim, a gente vai dar algumas recomendações, boas ou não, né? Uhum. Mas que a ending é em inglês e de que forma que é cantada essa música em inglês. São músicas licenciadas de bandas que têm afluência no idioma inglês, bandas americanas, bandas britânicas, ou são músicas cantadas por alguma banda japonesa, alguma cantora japonesa, né? Uhum. E tem aquele sotaque assim, sofrível, que a gente conhece, né? Aquele English que a gente conhece e ama, né? Então, mas o conceito é letras totalmente em inglês, tá bom, galera? Então, vocês já começaram escutando aqui, ó, uma música muito foda, olha aí, de um anime muito foda também. A galera nem ia pagar pau dessas coisas aqui, né? Imagina, né? O Hajime no Ippo New Challenger e a música HM do Cold Rain, olha aí. Cara, a galera paga tanto pau pra esse negócio, acho que tá em 500 playlists, tá em 500 casts que o tema não é anime geral, tá com uma música de Hajime no Ippo, e em caixa de entrada, mano, é tão bom assim? Hajime no Ippo é foda. Se você gosta de esporte, porra, é boxe, antes de mais nada, também, né? Gente, é. Hajime no Ippo, você vê toda a evolução, assim, de um protagonista, né? Que ele queria mudar de vida, porque ele sofreu um bullying, porque ele era filho de pescador, e ele descobriu o boxe. Se eu praticar o boxe, com certeza eu vou mudar de vida, porque é isso que eu quero fazer. E ele descobre que ele é bom no esporte, mas ele é humilde também. Mas então, por isso, você vê ele lutando, ele treinando pra caramba, tem os seus companheiros, ele tem uma pitada de humor, que é legal, mas tem toda aquela, assim, a inspiração de ser praticado um esporte. Se você é um esportista, você vai se inspirar bastante no Hajime no Ippo. E essa história evolui também para todos os lutadores, vários personagens lutadores, e não foco somente nesse protagonista. E o Hajime no Ippo New Challenger é o segundo anime, a animação da Madhouse, então olha a qualidade. Ele é legal também, o New Challenger, pra valer. E essa ending também é muito legal, vale a pena ser escutada. E assim, Hajime no Ippo é muito bom, é gigante pra caramba. Nossa senhora, eu não tenho coragem de ler tudo assim não, mas até onde eu vi é bom pra caramba. Isso, até os fãs falam que é grande demais, aí você se achando foda porque leu One Piece inteiro, né? Olha aí, gente, menos aí, fera. Hajime no Ippo tem 4 dígitos de capítulo de mangá. Caraca, não. Então, é um mangá que deixa pra lá. Foi criado lá em 89 e continua até hoje, semanalmente. Então... Gente, semanalmente, imagina só o cara trabalhando nisso, velho. É, então, mas fiquem aí escutando, então, galera. Mas vamos começar essa playlist pra valer, né, Audrey? A primeira música é uma que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, por mais que vocês jurem que eu odeio esse negócio hoje em dia. Wind, da banda Akeboshi, da trilha sonora de Naruto. Aquele primeiro ending de Naruto lá de muito, muito, muito, muito, muito tempo atrás. Eu acho que assim, pro bem ou pro mal, Naruto fez parte da vida de todo mundo que hoje em dia se diz fã de anime. Você pode, tipo, gostar ou odiar, ou ter gostado antes ou odiado antes, mas isso faz parte da sua vida de alguma forma. E assim, é engraçado que esse ending destoa da grande maioria do resto da trilha sonora de Naruto. É uma música muito calma, é uma música muito, como dizer, muito tranquila, mas eu acho que a letra dela tem muito a ver bem com esse comecinho, sabe? De você ser uma criança, daquele finalzinho da infância, começando a adolescência, com um monte de coisas na sua frente pra você questionar. Eu acho que é uma música muito fofa. Não tem... Vamos ser sinceros, é uma música muito fofa. Ela pega muito essa ideia de o quer ser um garoto de 12 anos, eu acho, sabe? E é bacana, é uma música que, de fato, eu não me lembro de ter escutado. Eu não assisti tanto de Naruto assim, e chegou uma hora que eu dropei, que eu perdi a paciência, eu dropei. Mas assim, eu não me lembro de ter sabido de outra música da trilha sonora inteira do anime que tem essa pegada. E assim, tem essa pegada de não ser exatamente triste, não ser exatamente lenta, mas ser calma, sabe? Ser uma música assim pra realmente você parar e escutar com calma, sabe? É uma música com uma vibe muito legal. E eu acho que pra um encerramento, ela tem uma pegada muito legal. E é isso, gente. O Naruto, eu sei que assim, por mais que hoje em dia vocês, que alguns não gostem, ou nunca tenham gostado, tá aí na vida de vocês, admitam, é mais fácil assim. Mas fiquem aí com o que eu considero uma das melhores músicas da trilha sonora de Naruto como um todo. Wind, do Akeboshi, escutem aí. Anime é um anime assim que ele é celebrado por um certo grupo, assim, mas assim que é. Ah, a Adri sabe qual é esse grupo. É, deixa quieto. Na verdade, né? Sei. Faço parte dele, mas não exatamente por Kuroshitsuji. Olha aí, então iremos falar então do Kuroshitsuji, o Black Butler, né? Mordomo negro. Pra mim, o único mordomo negro é o mordomo do Maluco no Pedaço. O único que eu vou levar a sério. Olha aí. E a música é o I'm Alive, da Becca. Pra quem já viu o Kuroshitsuji, né? O Black Butler, a gente sabe que ele tem muito aquela história assim de fantasia, humor negro, uma coisa dark também, né? É uma coisa bem gótica mesmo. É, também. É uma estética que ele, pela época que ele se passa, ele brinca com essa estética mais gótica, mais sombria. Então, a história fala basicamente de um garoto, que é o Ciel Phantom Hive. Ele tem 13 anos, ele é o líder de uma família nobre, na época vitoriana, né? Eu diria assim, na Inglaterra. Os pais deles foram assassinados e ele foi sequestrado, torturado, ele ia ser morto também, e ele faz um contrato com um demônio, o Sebastian. Seu lindo. E o Sebastian, ele salva ele, e ele faz aquele contrato de que, olha, você, Sebastian, me ajude a minha vingança que eu quero, eliminando todos os piores criminosos lá de Londres e vingando a morte dos meus pais, né? E quando isso acontecer, você vai consumir toda a minha alma. Então ele se alimenta disso. Enquanto isso, o Sebastian vai trabalhando pro Ciel, né, como um mordomo. E ele é muito competente, né, nas coisas, né. Ele precisa arrumar aquela coisa no instante, precisa arrumar aquela situação rapidamente. Deixa nas mãos do Sebastian, porque os outros funcionários lá da mansão são incompetentes total, né. E esse e sempre o Sebastian que vai resolvendo tudo, né. Então tem um pouco de humor negro total, né? Porque mostra muito como ele é competente, né. Mas também ele vai matando os caras, né, que incomodam o Ciel, né, que é o chefe dele, que fez o contrato. E é o seguinte, e porque a gente fala assim que ele tem específico pra um certo grupo de fãs, tem as fujoshis que fazem muito parzinho entre o Sebastian e o Ciel, né? Eu, como fujoshi declarado, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho isso doentio pra caralho, porque o moleque tem 13 anos, o Sebastian é um homem feito. Então se você de fato chip esses dois, eu vou pedir pra você realmente repensar a sua vida. Por favor, repensa a sua vida, vai na missa no domingo, sabe? Olha aí. Bota rumo na sua vida. Não faça isso com você mesmo, beleza? Eu vi pouco do Black Butter. Ele, até onde eu vi, ele é maneiro, ele é legal. Ok, tá certo que tem essa fama aí, né, das fujoshis e tal, mas isso não tira a qualidade. Isso não tira a qualidade dele. Ah, mas o anime em si não tem nada disso. É bom falar. Porque assim, ele até às vezes dá uma diquinha ou outra, mas é mais como piada, é mais como assim, como fanservicezinho mesmo, do que de fato, afirmando que existe alguma coisa, até porque ele não passaria no horário que passava se fosse assim. Mas também não é um anime pra todo mundo. Pessoalmente não faz o meu gênero. Até acho que assim, ele tem uma temática legal, uma ideia legal, mas não me chamou a atenção o suficiente pra eu querer assistir. Sim. Mas fica a sugestão, se você gostar dessa pegada de demônios e contratos e coisas que se passam na era vitoriana e mordomos, é o seu anime. Embora eu acho que essa música não combine tanto com Black Butter, mas ficou maneiro, é legal. A trilha sonora do Black Butter, se eu não tô muito errada, ela não tem muita relação estética com o anime. Eu não sei como são, não lembro como são as outras músicas, mas acho que não tem. Essa indie não tem muito assim, mas é maneiro, é legal, eu gostei. I'm Alive in Becca, escutem aí, galera. Wasting próxima música é de um anime que é genial por todas as razões erradas. Fallen Angel, da Amy B, do anime Painting Stocking with Garter Belt. Eu vou ser sincera, eu acho esse anime muito legal. Eu me divirto muito com ele. Porque assim, ele foi feito pra escrachar mesmo. Eu achei legal porque pra alguém que já tá de saco cheio de ver fanservice, você vê o negócio sendo exacerbado, a décima potência invertido, é muito legal. A estética dele é completamente diferente, o traço é completamente diferente. É um anime debochado demais, é um anime com piadas bem pesadas. Beira obscenidade o anime. É obsceno do começo ao fim. Não tem outra palavra pra definir. Mas é um anime divertidíssimo. Se você não se incomodar com o excesso de piadinhas de cunho sexual, você pode se divertir. Eu recomendo esse anime, inclusive, pra quem, como eu, tem muita birra com fanservice, com panty shots ao extremo e nudez e peitos pulando. Porque, assim, esse anime usa isso tudo como paródia. E eu acho que ele faz uma paródia muito legal. Assim, é Gainax de um jeito que eu acho que vocês não viram, que eu duvido que vocês vão ver de novo. Mas, assim, apesar de não ser um anime que dá pra gente recomendar pra todo mundo, é um anime muito legal. Vá preparado pra tudo, vá preparado pra dar risada, assista sozinho, porque tem muita coisa lá que é muito difícil de explicar se alguém ver você assistindo. É assim, você gosta daqueles desenhos da Nickelodeon, um maluco sem noção total? É isso, Painting Stocking, é isso. Pega um desenho desses, coloca 5,5 litros de putaria declarada, e é isso que é Painting Stocking. Cara, ele não parece um anime, ele parece aqueles desenhos americanos que não faz sentido nenhum, pô. E a ending é mó bonitinha, porque são as duas protagonistas num chibi muito fofo, cara. É um anime louco, não tem como explicar Painting Stocking. São tipo, assista, porque qualquer coisa que eu falar não vai fazer justiça. É tão politicamente correto esse anime. Ah, nossa, mas, ó, eu vou falar assim, foi muito legal ver, assim, tem essa parada da obscenidade? Tem, mas quando parte das protagonistas femininas, eu acho bacana, eu acho que foi uma coisa legal, devia acontecer mais. Mas com vocês, Fallen Angel, da Amy B, da trilha sonora de Painting Stocking with Garter Belt, escutem aí. Thank you. A próxima música é uma ótima música de um anime, mais ou menos. Olha aí. Isso me deixa tão triste, cara. A música é tão boa. Você escuta a música primeiro, vai ver o anime é aquela... Olha aí. Então, a música é o Shine, do Mr. Big, e o anime é o Hellsing. Pera, o Mr. Big é o mesmo que canta aquela música To Be With You, por acaso? Ai, eu não sei. Pera, não, é uma música farofona dos anos 80. Vou ter que te mandar o link dela, cara. Tenho quase certeza que é esse. Ele. Olha aí. Sabia. Olha aí. E por que que eu falo que o Hellsing é mais ou menos, né? Assim, se você já deu uma olhadinha no mangá, sabe que a pegada do Hellsing é muito mais ultraviolento, né? E esse anime pega leve demais, né? É, assim, o Hellsing é aquilo. Você assiste porque, bom, é um anime bacaninha, mas quando você vê o resto, vê os OVAs, vê o mangá, você passa a achar ele bem bosta. A princípio, ele sozinho, ele é ok. Se você for ver o Hellsing pra valer, vê os OVAs, né? O Hellsing Ultimate. Esse sim é um Hellsing de respeito. E, cara, o negócio de não ter violência, eu acho tão estranho. É, mas o Hellsing, pra quem não conhece, tem muito aquela coisa assim de igreja e vampiros e lutando contra um inimigo maligno, né? Mais ou menos isso. O Hellsing tem um protagonista que é o Alucard. Ele é um poderoso vampiro. Seu lindo. Ele trabalha pra Integra, né? Que é a líder do grupo. Integra Von Hellsing. E tem aquele grupo assim de criação de vampiros artificiais, que é um grupo inimigo. E eles tentam lutar, né? Esse grupo Hellsing contra esse inimigo e mais uns outros também, né? Tem muito aquela coisa de militar também, tem a ajudante dele, né, que é a Seras também, que assim, já disse, naquele anime ele tá mais ou menos, não tá aquela coisa esperada que você já acompanhou Hellsing, com aquela coisa mais forte, violenta, sanguinária. Vale a pena ver um pouco o anime do Hellsing? Vale se você não tiver nenhuma base de comparação, né, com outras histórias do Hellsing. Agora, se você for ver depois o que é o Hellsing de verdade, você fica um pouquinho chateado, né, com esse anime do Estúdio Gonzo, que não ficou bom, na minha opinião. É. O bom é o OVA, né, que é da minha Red House. Esse sim é de respeito. Mas essa banda, eu tenho certeza que, a menos que tenha outro que se chame de Mr. Big também, mas é, canta uma música meio farol, lá dos altos dos anos 80, 90, não lembro. Ah, não lembro de quando. Mas eu digo que eu gosto bastante dessa ending, né? A Shine, da Mr. Big. Assim, ela é bem melhor do que o anime. Ela se destaca bastante. Tem mais um caso desse aqui, vai ser a sua próxima música. Então, a Shine do Mr. Big, escutem aí, galera. Yeah. próxima música é uma que eu gosto muito de um anime que eu acho fantástico também, um anime muito interessante, que é Lithium Flower, do Scott Matthew, na trilha sonora do Ghost in the Shell Standalone Complex. Ghost in the Shell é o nome que fala por si, o anime é muito bem feito. A música, eu admito assim, a letra dela, a princípio ela não faz muito sentido. É uma letra bem dorgas, porque sim. Eu gosto muito da voz do Scott Matthew, porque é uma voz tranquila, é uma voz também gostosa de escutar. E a música especificamente, ela, quando você percebe que o nome é Flor de Lítio, e você sabe o que o lítio faz, ela passa a fazer um pouquinho mais de sentido, certo? Já falando agora do anime em si. Ele foi baseado no filme, ele assim, ele tem um pezinho no filme, do Ghost in the Shell, mas não é pra ser visto como uma sequência absoluta, certo? Basicamente, se passa depois de 2029, que surge uma tecnologia que permite a fusão do cérebro à computação, à internet. Aí nós voltamos em outros animes que nós falamos, que é o caso do Len, lá da outra playlist, que eu espero que você já tenha escutado nesse momento. E com isso, a barreira entre o mundo físico e o mundo digital tá se desmanchando, e aí vai criando novos níveis de existência, novos níveis de percepção. Essa tecnologia não se restringe só ao cérebro, mas pode ser usada pro corpo todo, podem ser trocados órgãos e membros por próteses especiais. A protagonista é a Major, Botoku Kusanagi. Ela foi apelidada de Major pela equipe porque ela tem um senso tático muito bom, e é a história dela no comando de uma equipe especial da Section 9, que é uma agência secreta de investigação. Essa não é a única série animada, temos outros filmes, tudo isso dão caras e tão cores pra história como um todo. Então é uma história também muito complexa, é uma história também com seus dilemas morais, até que ponto você é humano, até que ponto você é uma máquina, o que de fato determina a fronteira entre um e outro. É um anime que eu de fato recomendo muito que vocês vejam, a estética dele é bem bacana, ele é tecnicamente bem feito, e poxa, é Ghost in the Shell, acho que qualquer pessoa que se diz fã de anime, ela é o tipo de referência obrigatória que tem que ter. No mínimo o filme e o anime é uma coisa bem, bem desejável. Então com vocês, Lithium Flower, do Scott Matthew, escutem aí. Yeah. E o próximo anime é mais um que você, assim... Oh, gosh. Você gosta da música de encerramento, mas o anime em si já é uma outra história. Oh, vergonha alheia, cara. Nossa senhora, esse anime é muito bosta. A música é o I'll Be Your Home, da Rin Oikawa, e do anime Devil May Cry. Assim, o Devil May Cry, a gente sabe, né, a história do Dante, que ele é um meio demônio, ele é contratado, ele é um mercenário, vai matando um monte de demônios pra tentar se vingar também, né, e outras histórias também, né. Outras tretas. Outras motivações dele, né? Mas o anime do Devil May Cry, ele tem muitas críticas pesadas. Vamos ser sinceros, o anime do Devil May Cry é uma merda. Ele não é bonzinho, ele pega leve demais, ele tem umas coisas que não, eu não gosto dele. Mesmo sendo da Madhouse, a Madhouse fez uma cagada. É, pra vocês verem que nem sempre a Madhouse acerta, né? Eu não gostei daquele Dante, daquele anime, não. Assim, fica a lição pra vocês. A próxima vez que vocês quiserem reclamar do Dante dos jogos mais recentes, lembrem-se que esse anime existe, tá? E pense, podia ser pior. Podia. Podia ser muito pior, certo? Assim, tá, o Dante, ele tem aquelas armas dele, ele luta pra caramba e tal, mas... E daí, né? Não gosto, assim, não é tão violento ou necessário quanto deveria ser, né? Pega muito leve esse Devil May Cry animado, né? Não, fora que o ritmo do anime é ruim também, né? Também. Assim, é um anime mal feito, velho, é um anime mal feito, de verdade. A gente pensa assim, putz, Madhouse, esse negócio mó da hora, não. Nem é, sei. Mas eu ponho aqui nessa playlist porque a música de encerramento em primeiro inglês é boa. A trilha eu sonora gosto. Como um todo, acho que a trilha sonora foi um dos pontos positivos. Né? A trilha sonora dele, a abertura é só instrumental, se não me engano, né? Sim. Isso. A abertura é muito boa. A trilha sonora é bacana, mas pra vocês verem que, assim, não dá pra você salvar o anime inteiro só com um elemento, né? Infelizmente. Pois é. Uma pena. Poderia ser melhor. E não tem nenhuma outra animação em paralelo, né? Pra poder salvar ele. É. Ai, ai. É uma pena. Paciência. Só teve aquele anime e depois, né? Ah, que bom, né? Que bom que eles pararam, né? Não é que nem o Hellsing, que fizeram os ovos mega fodas, né? Não, eu acho que eles pensaram assim, cara, se a gente tentar mexer de novo vai dar merda, deixa só os jogos, né? Deixa pra lá. Se nem a Madhouse conseguiu fazer algo decente, puxa vida. Quem fará algo decente, né? Exato. Bom, mas enfim, I'll Be Your Home da Rin Oikawa, escutem aí. I Absoluto, absoluto, absoluto. Fly Me to the Moon, da Claire, do Neon Genesis Evangelion. Fly Me to the Moon é uma música do Frank Sinatra. E ela no anime, a versão dela do anime ficou muito bonita. O vídeo de encerramento dela, eu acho que é também um dos encerramentos de anime mais icônicos, qual eu consigo me lembrar. Ah, é que assim, a gente tá falando de Evangelion, né? E a gente tem que considerar a importância de Evangelion pra história dos animes, da revolução que ele representou em alguns aspectos. E todos os aspectos dele foram muito bem trabalhados, a trilha sonora sendo um deles. Então eles conseguiram pegar uma música que por si já é icônica. Poxa, a gente tá falando de Frank Sinatra aqui. E dá pra ela uma cara que dentro do seu nicho, que dentro do seu espaço, também ganhou um certo status de símbolo, de ícone. Então todo mundo vai lembrar do vídeo da Rei girando, vai discutir pra que lado que ela tá girando, e blá blá blá, mas é uma música que assim, por si só, se você escutar ela isoladamente, ela é muito bacana, deram um ritmo muito gostoso pra ela, sei lá, uma coisa mais puxada pra bossa nova, talvez. E o que ela representa é o mais interessante, é o mais, assim, ela ganhou um status muito bacana entre os apreciadores de animes no geral. E Evangelion, a gente por mais que algumas pessoas tenham críticas, que não gostem de algumas coisas, Evangelion tem sim a sua importância, que a gente reconhece em cada um dos seus aspectos. Então com vocês, Fly Me to the Moon, da Claire, escutem aí. próxima música é um clássico de mangá, um anime também que fez um baita sucesso pro público dele, né? E a música que, se você não acredita, porra, por que ela tá aí? É. Ai, ai. A música é Walking Like an Egyptian, do The Bangles. Só que ele tá no anime do Jojo Bizarre Adventure Stardust Crusader, cara. Cara, o que caralhos é Jojo? Eu me pergunto, cara, isso a cada momento da minha vida. Várias pessoas já tentaram me explicar. Eu não consigo entender que porra é essa. Não consigo. Jojo, antes de mais nada, é uma história de ação, né? Com um pouco de horror, aventura. Ele também tem elementos supernaturais também, né? Sobrenaturais. Ele fala muito da família Joestar e ele vai passando por gerações, cada fase dele, né? A primeira fase, né? Tinha o Jonathan Joestar, Star, né? Que todo mundo chama de Jojo também. Na verdade, todo mundo da família Joestar, eles têm, começa com o nome dele com Jo alguma coisa, né? Então, o primeiro tem o Jonathan Joestar, né? Estamos chamando de Jojo. O segundo é o Joseph. E o Stardust Crusader é o Jotaro. Todo mundo é Jojo, assim fora, né? E tem mais outras partes também, né? Aí, no primeiro mesmo, né? Você tem a família Joestar e, assim, a família rica pra caramba. E o grande, o patriarca da família, ele adota um garoto chamado Dio. Dio, né? O Dio, ele se apresenta assim como um cara assim, olha, você tem essa dívida comigo, patriarca, então você vai cuidar de mim, né? Beleza. Então ele toma conta, ele mata o patriarca, fica então só o Jonathan e o Dio, né? E os dois brigam pra caramba. O Dio, ele, depois ele vira um vampiro, né? Aí. E assim, tem essa habilidade sobrenatural. Depois, lá no finalzinho, eu sei que ele é derrotado, né, pelo Jonathan. E aí a gente vai seguindo as gerações, né? Tem a segunda história, né, que tem o Joseph, que é o neto do Jonathan. Mas o Stardust Crusader, que é o que tem essa música, né, fala do neto do cara, né? Então, e tem a volta do Dio. O Dio, que é um vampiro, ele volta assim como um ser imortal, poderoso pra caramba, e essa história do Stardust Crusader mostra o Jotaro, né? E ele acaba tendo um poderes, né? Um poderes que ele chama de Stand, né? Que é assim, um poder psíquico que é tipo um espírito maligno que ele fala, né? Tipo Persona. Que se manifesta e que é poderoso e consegue dar porradas, né? Nos vários... Mano, isso é Persona, velho. Eu não sei, tipo... Ele tem um pouco disso. Maldita Atlas que não tem criatividade. Malditos. Então, Stardust Crusader já apresenta esse conceito do Stand, né? E assim, e ele mostra assim, como ele, essa habilidade foi vivida, por quê? Porque o Dio, ele surgiu novamente, né, na Terra, ora bolas, ele voltou, então precisa dessa habilidade ser ativada, né, pra derrotar essa grande ameaça do mal, né, que é o Dio. Meu, que cagação de regras, isso tinha antes, esses Stands, tinha nas outras gerações? Não, o Stand, ele só apareceu a partir do Stardust Crusader, né? E esse aqui é uma história assim, né, o mangá, deixa eu ver, o mangá eu não lembro de que ano que foi, né? Porque ele é velho pra caramba. Mas o mangá é bem antigo. É, o primeiro mangá começou lá em 86, então não sei, 90 mais ou menos, por aí, 91, não sei exatamente quando que começou o Stardust Crusader, mas basicamente ele fala assim, tem essa habilidade e essa história também vai evoluindo, eles vão viajando, eles chegam no Egito também, né? E por isso que tem essa música aí, ó, do Walking Like an Egyptian, né? Que faz sentido. Ele tá num contexto, ora boss. Não, sim, não, é que assim, pra quem não conhece a música, é uma música de uma banda dos anos 80 chamada The Bangles, popzinho com pegadinha de rock da época, bem, bem genericão, só que é isso que me assustou, porque tipo, de todas as músicas eu não esperava que eles fossem pegar um negócio dessa época, entendeu? Eu achei uma escolha bacana, fez sentido, mas eu achei muito engraçado também, então... Bom, é Jojo. Jojo tem altas poses, caretas e tal, né? Algumas coisas assim, né? Os lábios mais definidos que eu já vi no anime. Pra que tanto detalhe na boca, cara? A maior parte da anime é um risco, aí os caras só faltam tipo, fazer o brilhinho do gloss. Alguns memes também, apesar dele ser sério pra caramba, mas ele tem essa cultura, essa coisa popular, né, pra caramba, de você zoar ele. Então isso que, tipo, eu imagino que a hora que eu for assistir isso, eu não vou conseguir assistir desassociado dos memes. Talvez por isso eu não entenda, porque tem informação séria que as pessoas me explicam, mas aí vem esse monte de besteira que a internet cria e eu fico confusa, tipo, what the fuck? Olha aí. Bom, que isso? Eu não vi tanto assim do Jojo, né, tem muita coisa, então perdão se eu falei alguma besteira, galera, mas assim, o que eu conheço de Jojo é mais ou menos isso. Stardust Crusader, ele tem muito essa coisa assim, né, de, como já disse, do Stand, né? Ou a manifestação psíquica dele, né? De luta e tal, né? É maneiro, até onde eu vi. Então vale a pena ser visto, sim. E é a fase mais popular do Jojo, né? O Stardust Crusader. É que é mais recente, né? Mais acessível. Também, né? Ah, a animação é recente, né? Mas a de mangá acho que é mais popular mesmo. Então, escutem essa música diferente até, né? Pra um anime meio sério, né? Walking Like an Egyptian, do The Bangles, galera. Escutem aí. You know, if they move too quick, oh, well, they're falling down. walk like an Egyptian. É outra que eu também não achava que quando me mostraram eu achei muito estranho, fiquei bem surpresa. Do You Want To, do Franz Ferdinand, da trilha sonora do Paradise Kiss. Eu não cheguei a ver o anime, tá? Mas eu gosto muito de Franz Ferdinand. Aí, quando o CG fala assim, ah, escuta essa música, você me dá, mas é Franz Ferdinand, de onde é isso? Ah, então, é uma trilha sonora do anime. Eu, ah, oi? E é, de fato. Lendo, a sinopse dele é mais ou menos essa. Fala da Yukari Hayasama, de 17 anos, que tá pra prestar o vestibular. Sempre foi uma menina estudiosa, sempre muito dedicada. E um dia, ela tá indo pro cursinho pré-vestibular e ela é abordada por um cara dizendo que é dia de sorte dela. E ela acha que o cara é, tipo, um assaltante, sei lá, ela foge. Só que ela acaba esbarrando com uma mulher esquisita que a Yukari chamou de Shinigami. Aí ela desmaia. Aí quando ela acorda, ela descobre que ela tá no ateliê de um grupo de formandos da Yazawa Gakuen, que é uma escola onde é uma escola diferente, em que os alunos podem se dedicar às matérias comuns e à moda. Aí tem um grupo que tem um estilista, que é o George, que tem um talento e ego descomunais, e seus auxiliares. O Arashi, que é o cara que esbarrou nela, o punkzinho que esbarrou nela, a Miwako, que é uma menina muito bonitinha, e a Isabela, uma travesti que ela confunde primeiro com o Shinigami, aquela que ela achou que fosse um Shinigami. E essas pessoas estavam procurando uma modelo pra desfilar pra eles, mas assim, ela recusa, porque ela achou tudo aquilo muito estranho, ficou assustada com eles, aí ela vai embora. Só que ela deixa a carteira de identidade dela cair, e o George não desiste dela. Ele vai atrás dela e ela fica curiosa a respeito de todos os planos daquele grupo e ela acaba apostando na ideia, só que o preço por isso não é muito fácil, porque a família toda, que põe muita pressão pra ela ser uma boa aluna e passar no vestibular, fica toda contra a ideia de ela ser uma modelo. Assim, pelo que eu vi da abertura, ele parece ter uma estética muito bacana, poxa, um anime que aborda moda, né? O traço dele é um pouquinho esquisito, assim, pro meu gosto, mas ainda assim, ele tem uma estética bacana, ele parece ter uma temática interessante, uma que eu não me lembro de ter visto em algum outro anime falar sobre moda, assim. Que é um anime que eu acho que eu vou dar uma chance, mas de fato, povo, a música do Franz Ferdinand, cara, de onde? Eu não diria assim, falar assim, uma música, uma banda que você acha que vai fazer uma trilha pro anime. Não seria um deles que eu ia pensar, com certeza. Olha, Adri, eu recomendo esse anime, eu acho que você deve ver muito esse anime. Vou dar uns motivos pra você ver esse anime. Primeiro, ele é da Madhouse. Madhouse, sua linda. Vocês perceberam que a gente paga um pau pra Madhouse aqui, que... Eu pago o pau. Né? Segundo, ele passou no Noitamina. Outro que a gente também paga pau pro Noitamina do jeito fora do normal. Terceiro, ele é da mesma mangaka do Nana. É uma obra antes do Nana. Nossa. Tem começo, meio e fim. Isso é importante. E outra coisa, essa aqui mostra uma personagem feminina que se fortalece bastante isso na vida dela. Isso ela é bom. Começa assim, a ideia assim de que ela tá estudando na escola e depois ela quer entrar na faculdade porque ela tá obedecendo os pais. Ela encontra esse grupo de moda e tal. E ela decide que ela não quer fazer o que os pais mandam. Né? Ela quer fazer o que ela quer da vida, né? O que ela gostaria de fazer. E por isso ela consegue encontrar esses personagens que são maduros o suficiente, né? Já estão na universidade. Tem aquela maturidade suficiente de que sou independente, eu sei o que eu quero fazer na minha vida, eu vou sofrer esses baixos e tal, mas eu vou lutar ainda por tudo isso. E mostra toda essa maturidade de relacionamento dela, como ela se mostra antes uma garotinha, adolescente, insegura total, e depois ela mostra total segurança nas coisas que ela faz na vida, e é trabalhar como modelo também, né? Legal. Vale a pena, vale muito a pena. Parece muito interessante, assim, esse foi um dos animes que, pelo que já me disseram também, pelo que eu li da sinopse, apesar de eu ainda não ter tido a chance de ver, é um que eu certamente vou dar uma chance, vale, porque já me agradou. É bom demais. Pô, já tem os lindos do Franz Ferdinand na trilha sonora, não tem como... Gente. Não falo que não tem como ser ruim, porque a gente já viu que trilha sonora não dita qualidade de anime, né? Pois é, né? Mas beleza. Então, galera, acho que é isso, né? Pois é, né? Mandem mais sugestões se vocês tiverem de alguma engine encantada em inglês também, né, galera? E eu acho que é só isso, né, Dri? É só isso, então bora. Franz Ferdinand, Do You Want You? Escutem aí e tchau. Falou. Oh, when I woke up tonight, I said I gotta make somebody